94 à distância. Polo 1094. Autorizado o pouso, pista 10, vento 170 graus, 15 nós. Para a informação, a última aeronave que pousou reportou a pista úmida. Grato pela informação, é livre o pouso, voo 1094. Confirmando, é livre o pouso? Afirmo, autorizado o pouso, vento 170 graus, 15 nós. 1094, livre pouso 10, grato. Voo 2171, estamos chamando para Recife, 128 decimal 35, ao CERN 125 decimal 1. 2835, 251, voo 2171. Bom dia, 4207, descida na bomba, que passa 24060 com November. Azul 4207, bom dia, autorizado chegada a bomba, se desça para 4000 país, ajuste chama 020. Bomba 4020, 4207. Controle Salvador, 3740, bom dia, informação Oscar. 3740, bom dia, autorizado chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 050, ajuste 1020. Desça 050, ajuste 1020, Bomed 1, 3740. Aguarde, no momento o aeródromo se encontra visual, aguarde a informação da pista. Obrigado. Correu o voo 1230 no ponto de espera da 10, está pronto. Voo 230, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter pista no zero, voo 1230. Aos 30, confirmando a pista úmida? É úmida, molhada, 1094. Gente, grato, livre à direita, chame solo, 121, décimo 9. Direita, 219. 2740, formou a pista molhada. Autorizado, decolagem, pista 10, vento 170 graus, 169. Eu vi que decolagem boa no 230. Torre Gol 1230, já está presente, solicita a curva esquerda para evitar formações à frente. Afirmo, Gol 1230, já falado 32, chame o controle em 120, decimal 8. Sim, iniciando curva esquerda, 32, vai chamar o controle 120, decimal 8. Muito obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Gol 1230, decolado 32, está cruzando 1610, ascensão 370, Pucajamo, Aracaju, na sexta escuta. Luna 230, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 370, saiu da Puca. 370 na Puca, muito obrigado. Estabilizado NLS, X-Ray 27, 80. Azul 2780, completo sinal, chame torre, 118, decimal 95. 118, 95, 27, 80. Torre Salvador, Azul 2780. Azul 2780, ajuste no 020, continua a aproximação, reporte visual. 020, ciente, 2780. Azul 4207, cancelada de instruções da chegada, desça para 2000 pés, autorizado pela SUC6, reporte estabilizado. Devido às restrições da chegada, estão cancelados. 4207 desce para 2000. A gente vai fazer uma curva pela direita na 240. Informação em cima de bom. E aí depois a gente tem condições de vacilo. Tem, Azul 4207. Bom, vou mostrar para vocês, nova, bom dia. Goma 739, bom dia, desça para o nível de voo 050, via chegada Gomed 1, ajuste 1020. Ok, 050, Gomed 1, não, 1020, voo 1739. Goma 230, confirme a proa do desvio? Já está retornando ao eixo da roda, cara. Vai manter a proa 060 até a lateral de Puca, quando então vai retornar ao eixo da roda. Sim, já está desvio, já autorizado por aqui, Goma. Muito obrigado, querida. Para informação, a última aeronave que pousou, reportou a pista úmida para molhada. Gente, 2780, terceiro pouso. Charlie Alpha Fox, prossiga. Bom dia, meu comandante, está em funcionamento, irmão. Gente, Charlie Alpha Fox, acionamento por conta em risco, reporte para decolagem. Sim. Azul 4207 confirmando quantos milímetros nesta proa? Proa é 235 por 10 a 15 milhas no máximo. Gente, o Azul 4207 reautorizado 4000 pés, o ajuste chama 020. 4020, 4207. Mike Sierra Golf, livre táxi, aposte na Taxi Romeu. Sierra Táxi, Mike Sierra Golf. Torre Salvador, bom dia, Azul 2770, ponto zero pronto. 270, bom dia. Mantém enquanto espera a pista no zero. Vai bater. Salvador, bom dia, tá 3198, frente da ordem, descendo a 170. Com 3198, bom dia, desça para o nível de voo 070, via chegada Gomed 1, ajuste em Salvador no 020. Boa, desça o 070, Gomed 1, com 1020, 3198. 770, autorizado, alinhar e manter 10. Alinha e manter 10, 2770. 4740 para 2000. Afirmo, voidona, desce para 2000, país, o agente chama 020, autorizado, chama LSX-ray, reporte estabilizado. Rogeduna, desce para 2000, autorizado LSX-ray, tá 3740. 4207, retornando na proje, pelo. Azul 4207 para o sequenciamento, curva à esquerda proa 210, limite é radial 270 de Salvador. Ok, 210, limite a 270. Só para coordenação, só para manter esse vetor, a gente vai ter que ir praticamente em cima do localizador para interceptar. Sente azul 4207, redução de velocidade para 200 mais. 200 mais na proa 210. Tchau, Alfa Fox, decolagem por conta e risco da IMAR, vento 180 graus, 15 nós. Boa noite. Mike Serra Golf, autorizado, alinhar e manter, título 7. Alinhar e manter, Golf. Azul 2770, autorizado, decolagem, pista 10, vento 180 graus, 15 nós. Decolagem autorizado, Azul 2770. Gol 1230, chame centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 12545, alternando 1285 com o centro Recife. Obrigado e boa tarde. Boa tarde. Tente, mantenha azul 4207. Sou o Charlie Alpha Fox. Charlie Alpha Fox, prossegue com o ProNorte. Chame o controle em 120, décima 8, fora do solo, aos 40. Tenha um bom voo. 1208, obrigado, até a volta. Azul 2770, decolado aos 40, chame controle Salvador em 120, décima 8. 1208, boa. Papá Romeu Charlie Alpha Fox, mantém as condições visuais, o agente chama 020, reporte 20 milhas afastado. 7. Azul 4207, você para 3000 pés, aguarda o último vetor para o localizador. 3000 aguardando o vetor, 4207. Salvador, boa, o azul 2770. Azul 2770, contato radar, suba para o nível de voo 160, saída Coral 1 Bravo. 160, Coral 1 Bravo, azul 2770. Azul 4207 para o localizador, esquerda 140, desce e mantém ainda 3000 pés. Esquerda 40, desce, está atingindo 3000, mantém 4207. Está pronto, está autorizado o localizador, o 4207? Afirma. Luna 739, alteração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite localizador. Desce e mantenha 4.000 pés. Ok, 020, limite localizador, 4.000 pés, Luna 739. Estabilizou no localizador, 3740. 3740, completo sinal, chame torre, 118 decimal 95. Sete chama torre, 1895, uma boa, 3740. Azul 4207, prossiga para 2000 país, reporte estabilizado. Chama localizador, descendo para 2000, 4207, vai reportar estabilizado. Azul 2770, autorizado direto coral. Direto coral, azul 2770. Para o meu Mike Thiago, já pode dar balagem, mantém pro até 3.000 pés, ok? Afirmo, Mike Thiago, autorizado decolagem, pista 17, vento, 170 graus, 139. Boa, iniciado. Papá, papá, Angelete, eu tenho meu bom dia, ali, versão na reporte táxi. Direita 060, deixa para 2.000 pés, autorizado final LSXI, reporte estabilizado. Direita 060, 2.000 pés, comportamento estabilizado, voo 1739. 40, bom dia. 37.0, bom dia, Justino 09, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, informação de tráfego. O Cirrus iniciou a decolagem agora da pista auxiliar sem interferência com sua aproximação. Ciência, 37.40, Justino 019. Autorizado ali, mantém pistão no 7, Juliette, tá Romeu. Romeu, Mike Sierra Golf, decolado aos 4.4. Mantém pro até 3.000 pés, chame o controle 120.8. Até 3.008, obrigado. 13740, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 129. Autorizado pouso, pista 10, 13740. Papá Tango, Oscar Golf Kilo, serviço radar encerrado, 57 milhas sudoeste de Salvador. Chame controle de alto, frequência 120, decima 1. Azul 4207, completo final, chame torre, 118, decimal 95. 5, obrigado por serviço. 070, 3198. 3198, cancelado, restrições de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste 020. Restrições 3.000 pés, Merlinde, então 3020, 3198, corrigindo. Direção para o pouso, 4207. Torre Salvador, bom, Oxenero 6140, pode ser 10, bronca, 0, 9. Oxenero 6140, bom dia. Mantém ponto de espera a pista no zero. Comandante, em virtude da degradação meteorológica, a gente vai regressar em remanso autorizado. Gente, o Charlie Alpha Fox autorizado em remar, aguarde transferência de comunicações. Correio. No solo aos 47, libere a direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 1219, boa, até 3747. Sessão Positivo, estimado para pouso. 1500. Sente. Autorizado pouso, pista no zero, vento, 170 graus, 119. Autorizado pouso, vamos zero, azul 4207. Loma 739, complexo final, chame torre, 118, decimal 95. 102195, 1739. Controle. Haveria possibilidade, quando possível, Mike Serra Golf bloquear a radial 290? Boa, prova TAP, que é a prova da rota. 9, continua a aproximação, número 2 para pouso. Tráfego que precede agora, aproximadamente uma meia da cabeceira, 120 nós de velocidade. 500, tráfego 1739. Papapá, Juliette, Hotel Romeu, após decolagem, mantém proa até 3 mil pés, ok? Gente, aguarde para iniciar. 050, ajuste chama 020. Romeu, autorizado 050, o Romeu não vem ajustar 2020. Na conta da RMAO, Alpha Fox. Gente, pouso, ponto em risco, vento 170 graus, 129, reporte no solo controlado, Oficial Alpha Fox. Salve, Mar Juliette, Hotel Romeu, atento à possibilidade de espera do Embraer da Azul. Autorizado, decolagem em pista 17, vento 170 graus, 129. 1739, informação de tráfego adicional. Os Cirrus iniciando decolagem agora da pista 17, sem interferência com sua aproximação. 500, tráfego, continuando a aproximação, voo 939. Azul 4207, no solo ao 50, direita 121, decimal 9. Fox 219, 4207. Juliette, Hotel Romeu, decolado ao 50, mantém proa até 3 mil pés, semicontrole em 120, décima 8. Romeu, solicita um pequeno desvio à esquerda, autorizado a proa 50. 39, vento, 170 graus, 129, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, não 10, voo 1739. Eis após, leva na nível de voo 920. Gente, 15030, depois Nama. Controlado na EMAO, Tchau Alpha Fox. Sim, Tchau Alpha Fox, solo 5-2, frequência livre. Solo 2. É 3198, completo final, time torre, 118, decimal 95. 3195, 3198. conflitar com a sua saída. Após o pouso da próxima aeronave, será autorizado o Xenebel 140. Bono 739, no solo 52, direita 121, decimal 9. Direita 121, 739. Mico, Vanessa, desloca para o Rabão. Santa 3198. Santa 3198, bom dia. Ajuste de altímetro 1019. Vento 160 graus 119. Autorizado pouso, pista no zero. Entendi, me pouso na pista 10, 619, Santa 3198. Afirma, Juliette, o senhor está ao Romeu, quando for sido estimado para pouso. Estimado pouso, 1350, subindo 120, Romeu. Confirme, 1350? Desculpa, estimado de pouso, 1550. Sim, chama 550. Xenebel 140, visual com 321 da Tana curta. Afirmativo. Xenebel 140, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado a linha e manter Y0. Passagem do estabilizado. Para 2000, autorizado IDS, formada estabilizada. Salvador, boa tarde, 648 a Gol, Ponte Espera pronto. Bolo 648, boa tarde, Ponte Espera, pista no zero. Ponte Espera, no zero, Gol, 642. Então, 3198, no solo 55, libere a direita, chame o solo 121, decimal 9. 319. Xené 6140, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 150 graus, 129. Iniciado, Leão, passando. Gol 1648, autorizado, NM, manter-se no 0. NM, manter-se no 0, gol 1648. 61140. Decolado ao 57, chame controle Salvador 120, décima 8. Controle 1208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, azul 2770, solicita atenção para o nível 180. Sim, se você manter nível de voo 180, azul 2770. Ok, 180, azul 2770. Controle Salvador, Xanar 6140, Pucaracaju, cruza 1900. O Xanar 6140, contato radar, subotado nível de voo 350, sai da PUCA. Salvador, papapá Delta, papá Charlie. Papapá Delta, papá Charlie, reporte para mudança de regra. Solicita mudança, está presente. Sente, plano extremamente cancelado, zona 358, desça para o estudo de tráfego de Floresta de Santana, Delta, papá Charlie. E ajuste em Salvador, 10. Salvador, boa. Boa. Bom dia, 477. Então, 4777, bom dia, autorizado de chegada Bonf, desça para o nível 050, ajuste 1009. 050, 1009, 4777, pode voar alguma pro aí, tipo pelo? Autorizado pelo. Então, 4777. Obrigado, 4777. Controle, Oceano Aero 6140, possibilidade de voz direto para Mateió, evita a formação. 14 graus, 149. Solizado, decolar, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, autorizado, direto a Maceió, o Oceané 6140. Vamos direto a Maceió, 1648, decolado aos 1400, chame o controle Salvador em 120, décima 8. 120, 8, gol no 648, obrigado, até a próxima. Estabilizou no localizador Papa Romeo, November, Romeo, November. Papa Romeo, November, Romeo, November, completo final, chame Torre, 118, decimal 95. Torre 295, boa. Controle Salvador, boa tarde, 648 na PUCA. Estamos curvando à esquerda na proa 055 devido formações de decolagem. Gente, chegou na 648, autorizado o desvio, subotar o nível de voo 350. Desvios aprovados, subindo ao nível 350, 648. Então, 4777, informa as condições do campo agora, 7.500 pés, visibilidade 5.000 metros e chuva leve. Então, 4777, controle? Sim, 4777, prossiga. Informa as condições do campo agora, teto de 1500, visibilidade de 5000 e chuva leve sobre o campo. Gente, o Sam 4777. Azul 2770, serviço radar encerrado, 58 mil leitos do oeste de Salvador. Chame o controle Léo de frequência 120, decima 1. Léo, 1201, azul 2770, boa. Poderia informar para o Sam 4777 a nossa sequência, o abuso? Número 1, no Sam 4777. Pode voar a duna da presente, o Sam 4777? Sam somente mantenha a perda do decolagem prevista na saída Montan 4777. Está 4777. O nome é 48, confirme por quantas milhas irá manter a PRO 055? Estamos voltando a PRO de Puca, o voo no 648. Sim, está autorizado a estar presente direto Jamo, voo no 648. Ok, Jamo, voo no 648, obrigado. Papapá Delta, Papa Charlie, tem frequência livre para autocoordenação. Visual agora com a pista, passado e travado, Romeu November. Escapa Romeu November, Romeu November. Autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 17 nós. November. Controle Salvador, bom dia, voo 9122, informação Oscar, cruzando 180 para 1-18. Voo 9128, bom dia, cruzado nível de voo 050, via chegada Bonadiano, ajuste 1-09. Ajuste 1-0, ajuste 1-0, 1-9, Bonadiano, voo 9128. Oceano Amiano 40, estamos em centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. Então, 4777, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-9, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Gente, descendo para 2000, ajustado 1019, reporte sinal estabilizado em ILS X-Ray da 1-0, o TAM 4777. 9128, autorizado direto TAP. Direto TAP, 9128. Luna 648, estamos centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. Recife 1245, 1285, Luna 648, obrigado. Papa Romeu Mike Serra Golf para serviço de informação e alerta, estamos centro Recife, 126 decimal 0, alterne 135 decimal 3. Agora Recife 260353, obrigado, controle, finalzinho da tarde, aí estou trazendo um café de exportação da fazenda, eu vou deixar aí na sala IS, o pessoal da torre do controle. Obrigada, bom voo. Salvador. Bom dia, Azul. 2710, tá no ponto de queda da 10, próximo. Azul 2710, bom dia. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 17 nós. Autorizado alinhar e decolar, o azul 2710. Mandar passagem, né, você arrumou o controle? Passa o controle, obrigado, tá arrumando. Preciso estar solicitando estimado para através do lençóis. Através de lençóis e mais 40 minutos. Gente. Controle Salvador, Chané 6200, formação Oscar. Chané 6200, bom dia, autorizado via de chegada Bomed 1, no nível de voo 060, azul chama 09. Bomed 1 para o 060, Mid da 9, 6200. Controle, o tanque 477, tá chovendo sobre o campo, não é? Afirmo, o tanque 4777. Tem condição de informar-se leve, moderada, forte? Última informação era leve, aguarde o TAM 4777. Grato, TAM 4777. A gera mais na aproximação para o controle, não há necessidade de cotejamento. Informo as condições agora: instrumento, teto de 1000 pés, visibilidade 3000 metros e chuva moderada. Ciente, o TAM 4777. Azul 2710, decolado ao 09, chame controle 120.8. Vai chamar o controle 1208, azul 2710, obrigado e bom dia. Controle Salvador, bom dia, o azul 2710, decolou na sua escuta. Azul 2710, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 170, após 2000 pés, autorizado direto Conde. Após 2000, direto Conde, 2710. Voo 9128, cancelado as instruções de altitude, desça para 2000 pés, autorizado final ILS-X-Ray, reporte estabilizado. As instruções, desce para 2000 pés, para estabilizar o ILS-X-Ray, dá o zero voo 9128. TAM 4777, completo sinal, chame torre, 118 decimal 95. 118.95, boa, o TAM 4777. Oi Salvador, muito boa, é o TAM 4777, um localizador, 2 milhas para o externo. TAM 4777, bom dia, ajuste de altímetro 1019, continue a aproximação, reporte visual com a pista. Sente a contra visual com a 10, TAM 4777. Papata Paz, Luessa Tom Romeu, para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 2545, 2685, jogo da Rondão. Novembro, autorizado o cruzamento da 1735, segue via Papá ao estacionar a frequência livre. passando, estamos 4777. Estão 4777, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 08 nós. 7, autorizado pouso, pista 10, TAM 4777. Bom, nome 62, bom dia, autorizado nível de voo 050, via chegada Bomed 1, ajuste na 019. 050, Bomed 1, 019, bom, nome 62. Estaleno 200, cancelado as restrições de altitude, deixa para 2.000 pés, as chamas 099, autorizado sinal LSX-3, reporte estabilizado. Sente cancelado as restrições para 2.000 pés, 1099, formará estabilizado, 6200. Autorizado, alinhar e manter, estou no zero. Alinha e manter no zero, igual 10 na frente. TAM 4777, no solo 115. Livre à direita, chame o solo em 121, décimo 9. Direita, 1219, graças. Primeira imagem escuta do controle em aproximação, não há necessidade de contagiamento. Informa agora o teto de 800 pés, visibilidade de 3 mil metros e chuva forte. 10 na frente. Do ILSX-3 da 10. 128, complete sinal, chame torre, 118 decimal 95. 1895, bom, 9195. Torre Salvador, bom, 9128, estabilizado, ILSX-3 da 10. Bom, 9128, ajuste de altinha entre 1019. Continua aproximação, reporte visual estimado 800 pés, informo pista molhada. Sim, como era visual, o 9128. Bono 094, decolado ao 17, chame controle Salvador em 120, décima 8. Controle 108, vamos dar uma passada, tá bom. Passa 1400 na Momo, transição frontier. Roma 094, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 370, saia da Momo. Tem contato radar 370, na saia da Momo, Roma 094. avisar o gol 9128? Negativo. Alvo 9128. 9128, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 119. Autorizado pouso 910, gol 9128. 200, estabilizado. Chamando a 200, completo sinal, chame torre 118 decimal 95. 2895, 6200. Controle, vamos usar 94, desvia à direita. Gente, confirme o troio por quantas milhas, Gol 1094? Uma 310, cerca de 8 milhas. Gente, até os desvios é autorizado direto código. Mas desvio direto código, com 094. Gol 1962, cancelado as instruções de altitude, desça para 2 mil pés, autorizado sinal ILS X-ray, reporte estabilizado. 2000, autorizado. X-ray da 10, reposta estabilizado, Gol 1962. Vários checkpoints. Ato, libere à direita, chame o solo em 121 da decimal 9. 219, Gol 1962. Gol 962, informa agora, mantém as condições, porém chuva leve. Sim, obrigado. Gol 1094, sub mantém o nível de voo 350. Isso, me dita o nível 350, Gol 1094. A 200 avistou a 1.200 pés. Sítio Chiné 6200, tráfego também avistado. Autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 109. Livre pouso, 6200. Gol 1094, semicentro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 545, 2685, Gol 094. Chiné 6200, no solo aos 24, poderia confirmar as condições da pista? Úmida. Gente, grato. Livre à direita, chame solo 121, decimal 9. 209, 6200.